Neste momento há 13 pessoas em quarentena. Há dois casos que, exceto dois casos que apresentam alguns sintomas gripais, mas sem qualquer febre, isso também são bons sinais. De qualquer maneira, como vemos, temos a seguir todos estes casos, temos falado com a maioria das pessoas através do telefone, eu em colaboração com a senhora doutora Guiomar, delegada de saúde da Oliveira do Hospital, e também tendo tido muito a colaboração dos bombeiros voluntários e dos seus comandantes, que hoje também se encontram aqui presentes para uma reunião a seguir.